vai marcar de cabeça, se não é gol! Gol do Internacional! Uma jogada de Edson. Edson entrou pela ponta esquerda, parou, levantou. Lima entrou meio se agachando de cabeça, dividiu com o zagueiro, deu de cabeça na bola no zagueiro, mas mandou de cabeça pro fundo do gol. 43 minutos, machucado no rosto, mas de cabeça na raça, Lima desempata a partida. Ô Regis Oyer! Tudo começou com o Cuca, ele estava pela meia direita e virou todo o jogo lá para o outro lado, para o Edson. Ele recebeu, ajeitou e cruzou a entrada da pequena área no segundo pau. Lima, de cabeça, meteu no lado esquerdo do goleiro Beto.